O sistema semeou a maldade e tá colhendo ódio. Natal de 2010, vários artigos. Sem algemas no pulso, saindo do pátio interno. Fim de ano, mais um detento passa os portões do inferno. Vários artigos na roda, só bandidos. Homicídios no saidão dos presídios. Induto de Natal chegou pra gente, trouxe ao delinquente. Reincidente, liberdade de presente. Sem família me espera, já passará 2/11. Cravar no peito do doutor minha faca de bronze. Seria alternativa, amenizaria o luto. Sua grana me dá daria fama no dia de induto. Cansado de ver o sol quadrado, aí aliado, vou meter uma fitinha pra não passar o Natal quebrado. Tá bom, juiz, prometo, tá em casa 18. Comportamento exemplar com meu 38. É só nunca deixar vestígio, nem flagrante morto. Num matagal do sobrado, carboniza o corpo. Que se foda meu passado sangrento, minha vasta ficha criminal. Um terço da pena cumprida, véi, recebi o induto de Natal. Quero ver minha família além de muros e grades. Minha mãe me espera com padre, só ela me ama de verdade. Diferente das putas safadas e de um apá dos traíra, que me abandonaram no inferno e agora estão na mira. Vim resolver umas fitinhas, uns assuntos atrasados. Vou matar um pé de pano, um cagueta arrombado. Tô de volta às ruas onde dei fuga, troquei tiro. Fui diplomado bandido em vários artigos. Saídinha de Natal, de Gombel, inimigos. Papai Noel sou eu e seu presente é tio. Atitude de sobra, vários artigos. Cérebro criminal e proceder de bandido. Atitude de sobra, vários artigos. Cérebro criminal e proceder de bandido. As quadradas engatilhadas, as tocas tampando a cara. Garganta seca, suando frio dentro da agência bancária. No desespero chorando, tiazinhas e vagabundas. O vigilante sangrando, caído com tiro na nuca. Sem reação que a consequência explode massa cefálica. Que jaz mais um herói na mira da semiautomática. Pega o gerente, obriga ele a dar a senha do cofre. Na sequência, na fuga, na giratória com os malotes. Seis camburão cercaram a rua, polícia pra todo lado. Na troca, vários disparos furaram a lata do carro. Um mano desesperou, tentou correr. Imagine a cena, ladrão de banco agoniza com tiro de 12 na costela. Lamentável, um da quadrilha caiu, atingido pelos tiros dos cana civil. Mais a mil, na fuga da rota, achamos a boa, conquistei minha cota. Atitude de sobra, vários artigos. Cérebro criminal e proceder de bandido. Atitude de sobra, vários artigos. Cérebro criminal e proceder de bandido. Achou a grana, clareou os quilos, vários investimentos. Vou mandar um adianto pros detentos. Ficar atento, ligado, toda cautela é pouca. Quando se lança o pescoço na vida louca. Se tô no jogo, o sangue jorra se for preciso. Fui criado em ninho de bandido. Lembranças do pesadelo na mente ficou. O tempo passa rápido, final de ano chegou. É nessa época que o produto fica escasso. E eu com uma pá de metro intocado. Vou rachar boa, de olho nos canários e nos ratos. Quantas vezes eu fiquei no empenho. Vários artigos, me lembrei de uma fita dada. O suficiente pra função uma quadrada. Será que morro tentando buscar o que eu sempre quis? Se me deparo com a vida por um triz. Puta que pariu, a casa caiu. A caguetagem do cliente, o civil que invadiu, se liga tio. O cenário aqui não foi igual os gambé tava pensando. Foram recebido a bala, atitude de malandro. Naquela fuga eu pensei que não iria escapar. Atingido, baleado, eles queriam me matar. Rodei, não me entreguei, mais um pro inferno eu mandei. 112, 121, com certeza eu assinei. Eu me lembro o martelo batendo, 35 anos foi mal. Vários parceiros, vários artigos na escola de marginal. Na cela, vários estocados, sem direito a funeral. Deixei de ver o sol quadrado no saidão de Natal. De Natal. atitude de sobra. Vários artigos, cérebro criminal e